Maduro, voo 8-0-5. Tchau 5, autorizado, linha decolar. Vento 100 graus, 109. Livre alinhamento e decolagem, 5 decolas 49, controle 119, decimal 8. 19-8, boa noite. Controle Salvador, eu vou no 805. 805, submantenha o 370, sai da PUCA. 370 na PUCA. Posição 8, autorizado, reporte táxi, voo no 714. 2805, Recife, 12685. 12685, boa noite. Eu 370 ao. Ativou 974, 128 a moto, 1h55, alterna Salvador. 7. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10 via Pátio, Índia e Alfa. Quando pronto, chame torre 1895, uma boa noite, 1714. Pátio, Índia e Alfa, 1895, boa noite, 1714. Agora mesmo, 06, puxa seu 90, corta 95, torre 3, 17, bandido. Tem uma aeronave da companhia passando a cauda, após o mesmo, só pode executar e informar táxi. 1606. Ok, após a aeronave da companhia, a gente deve chamar táxi, 1606. Torre Salvador, bom dia, 3170, final da 10, tá visão. 2160, ciente, livre pouso, vento 100 graus, 109, livre pouso, vista 10. Autorizado pouso, 10, 3, 170. Considero 90, vou manter a posição. Mantenha a posição. autorizado ali, Matheus 714. Tem táxi autorizado para o ponto de espera. Dono zero via Pátio Índia Alfa, quando lá chame torre 1895, boa noite, nos 606. Pátio Índia Alfa, 1895, boa noite. Salvador, 3170, táxi autorizado, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio 3170. Reporte antes da Juliette, 3170. Paula, boa 994, 23, feedback estacionamento. Portão número 3, coordenem que a equipe de solo vai passar a cauda agora na nave da companhia no táxi, após o mesmo pode executar informado. Pronto para o táxi, 1994. Coordenação após o voo. Autorizado de contratar, pelo 994. Autorizado, né, Matheus, mesmo, amanhã? Está autorizado ingresso via Juliette, portão 612. Portão 63, 714, decolou 02, controle 19, decimal 8. 398, boa noite. É 1198. 0, Aper Whisky até Recife, após direto. Decola dono 0 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle em 119 decimal 8, a torre em 118 decimal 95. Seu transponder 5002, gol no 896. Autorizado de um pessoal de 3750. É por isso que 8, direto do pessoal de Coronel, 1-0, curva esquerda, saída, Puca, transição Aracaju. Controle 1-98, controle 895 e transponder 5002. Correto, informe para o puxa acionamento. Agora quando o decolagem é o 606, vento 1-00 graus, 8 nós. Bem, decola 05, controle 19, decimal 8. 19, 8, boa noite. Controle, boa noite, Coronel 06. Coronel 06, contato radar, sobre Guaranima 390, pista vigilante. 390, na oferta da ponta, 06. Para o táxi Bono 994, Bono 46 a bordo, sua distância alterna Salvador. Autorizado, ponto de espera no zero. Quando lá, chame torre 1895, Gol 994, boa noite. Autorizado, táxi, ponto de espera no zero, chama torre 1895, Gol 994, boa noite. Sétimo 4, chama Centro Recife. 5126, decimal 8. Saiu truncado a sua transmissão. Chama 12685. 2685, boa noite. Voo no 606, voo em Campina Grande. Campina Grande, no 606. 4 decola aos 11, controle 199, decima 8. 198, gol no 994. Boa noite, gol no 994, passa 2000. Voo 1994, contato radar. Sobe e mantém o nível de voo 350, vigilante. Autorizado 350, gol no 994. Salvador Ground Airport, Chile, 024, muito boa noite. On the stand 11, request assisting clearance to Lisboa and initial climb flight level 370. Boa noite, Portugal 024. You are clear to Lisboa flight level 370. Airway up Zulu 10 until Natal, then upper November 873 until Intel position. After that, via flight plane route. After takeoff, left turn, Puka departure, Z-Bar transition. And Salvador departure frequency 119.8 and tower 118.95. And spot code 5004, at Portugal 024. And Portugal 024 is clear to Lima, Papava, Pata, flight level 370. Upper Zulu 10 until Natal and then upper November 873 to Intol, then S flight plan. After takeoff left turn on Puga departure, departure transition. Will be the 119.8 the departure frequency, 118.905 the tower, and squawk 5004 in Portugal 024. Readback is correct, report right to push and start up at Portugal 024. In Portugal 024, we are ready for the push and start. Are you right now? Yes, affirmed. Clear to push and start up, report right to taxi, Portugal 024. Clear for push and start, we'll call you for taxi, Portugal 024. 994, chama Centro Recife. Frequência 1268. É 1261? 2685. 2085, ok, obrigado. Vou no 994. Ground there, Portugal, 024, request taxi. 024, taxi approved, the two road short, runway 10 by main apron, India and Alpha. Right for takeoff tower, 118, decimal 95, Portugal, 024. Clear taxi by apron 1, then India, Alpha, closing point, runway 10, and we'll contact tower 118, Portugal, 024. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. 896, 10 para Dexter na com a equipe de solo, assim que o Air Portugal passar a calda, execute o push form taxi, gol 896. Tanto equipe de solo após a passagem do Air Portugal, Dexter na 896. Correto. 8196 para o táxi, com 164, 2 horas e 20, alterna Maceió. Táxi para o ponto de espera da 10, via pátio, pátio principal, Índia e Alfa, quando lá chame torre 1895, uma boa noite, voo 896. Táxi via pátio principal, Índia e Alfa, espera 1895, boa noite. Boa noite, meia, próxima. Espera, não, espera. Ciente, mantém a Tower Air Portugal 0, 24, muito boa noite, on holding position runway 10. Roger, clear to line up and take off. The wind is 100 degrees, 10 knots. Clear to line up and take off runway 10, Air Portugal 0, 24. para 150, informação Bravo. 3520, identifique, desça 050, chegada Maria. 050 da Maria, chegou da 3, empresário. Você já autorizou aqui, Duna? Oi, Duna. Obrigado, direção da 3, empresário. Alê, mantendo 0, boa noite, 96. Now I'm born at 30, call now 119.8. 119.8, Portugal 024. Portugal 024, muito boa noite, airborne on PUC departure, depart position. Noite, Portugal 024, climb flight level 370. Great, that's the point. We have to climb flight level 370, Portugal 024. Minha de decolagem, vento 100 graus, 89. Decolagem 101, 896. Com os 33, controle 1, 9, 8. 9, 8, 96. Controle Salvador, boa noite, ficou 1, 8, 9, 6. 96, sobe ao 370, vigilância radar. Sobe ao 370, gol 96. O 3520 autorizado a final, pista no zero. É Portugal, 024, contact Recife Center, frequency 126, decimal 85. 126, decimal 85, Portugal, 024, Soriano. 3520, complete final, chame torre, frequência 11895. 3295 da frente 30. Voo 1896, chama centro Recife, 126, decimal 85. Recife, 12685, voo 1896. Sem sentido de pouso, vento 100 graus, 109, pista 10. Sentido de pouso, está 3520. Então 3520, tem táxi autorizado via Alfa, Juliette até o portão número 3, então 3520. Alfa, Juliette, até o portão 3,